O ciclo da vida acabou de se fechar. Entrei, não tive escolha, será difícil me encontrar. Eu procurei a verdade, mas ela não estava lá. Caímos numa sentença, onde o cheiro é de concreto e a felicidade é um gesto obscuro de afeto. O outro lado, só Deus conhece. Esse lado, nenhuma vida merece. Quem mereceu foi consumido pela ambição. Eles alegam alma, mas não vejo o coração. Virando numa vida comungante, sempre avante, mas adiante nada consegue. Morrendo de medo, a agonia te persegue. O tempo vai e a verdade não sai, e o mistério prossegue. E o mistério prossegue com a noite chegando. É hora do Pai Nosso, mundo inteiro repousando e lamentando a desordem lá fora. Raiando novamente a aurora, levando mais um instante, levando mais uma hora. Incriminaram terroristas, sequestraram uma criança, mataram um inocente, inventaram a esperança. O passado está morto, desconforto para minha lembrança. Vivendo aqui é só mais uma raça, precisando de um milagre e não há ninguém que o faça. Não há ninguém que o faça. O mundo precisa de um milagre, não há ninguém que o faça. E ninguém levantará um troféu, porque o mundo inteiro não foi aceito no leito do céu. Gente matando gente, criando arma, cientificamente, teoria lógica. Logicamente, não acredito no que foi escrito. Quem vira com a mente leva o loop e o infinito. Sinceramente, o infinito pra mim é um mito desinteligente. Infelizmente, por trás da verdade existe uma realidade que a integridade não espreita. O mundo em caos, ninguém reclama pra si mesmo, nenhum humano se respeita. Inocência, pensando em modo contraditório, em pleno purgatório, vigiado por notório, olhado puramente por um psicótico, sobre efeito narcótico. Criou o demônio, mais conhecido como dinheiro nicótico. Em muitas missões eu ajo como minhas vidas, legendário eremita, atitudes miseráveis. Eu tenho dúvidas para onde eu vou. Se esse é o inferno, então aqui estou. A loucura e insanidade aqui imperam. Mentiras eram verdades, mas depois não eram. Suas realidades não são tão interessantes. Viajando em tempo constante, todo dia é dia, toda hora um pensamento. São seres que não aproveitam o momento. Eu nasci sem pedir, eu vou morrer sem querer. E a verdade disso tudo eu não vou conhecer. O mestre mandou deitar e rolar. O mestre mandou ajoelhar e rezar pra esse mundo de merda melhorar. Um dia, quem sabe, estaremos mais perto pra finalizar um plano que nunca deu certo. O que a gente esperava, entramos na fila, mas ela não andava, ela não andava. Perguntas sem respostas, vamos abrir as portas pra respirar e descansar. Perguntas sem respostas, vamos abrir as portas pra respirar e descansar. Perguntas sem respostas, vamos abrir as portas pra respirar e descansar. Asks,